Hoje comecei a pensar para desvendar um segredo das tantas utilidades que pra gente tem os dedos para tocar violão e gaita. Não tem maiores segredos, por mais floreio que faça, entre eles nunca derredo. Pra qualquer gesto, um sinal é muito importante o dedo. Azale o dedo. E dedo, a utilidade do dedo. Azale o dedo. Qual é o dedo? A utilidade do dedo. Até que certa gente já tá pensando amargade, só porque eu falo no dedo e da sua utilidade. Mas quem pensa e analisa vai ver que é uma realidade. Se a gente tá no escuro, em qualquer dificuldade, primeiro se leva o dedo pra procurar claridade. Mas olha o dedo. E dedo, a utilidade do dedo. Mas olha o dedo. Mas que dedo, a utilidade do dedo. Curtinho e grosso, outros fininho e comprido. Tem dedo que nem se mexe e outros dedos tão metido. Comigo está tudo certo, se eu estou com o dedo erguido. Meu pai me apontava ao dedo, por sinal muito sabido, mostrando o rumo certo que devia ser seguido. Mas olha o dedo. Que dedo, a utilidade do dedo. Mas olha o dedo. Mas que dedo, a utilidade do dedo. Pra uma sopa, dedo que tempera molho, dedo que buzina carro e algum que planta repolho. E o dedo da lavadeira que passa o dia de molho, vai de todo furabolo e o guarda ele mata piolho. Mas o que eu quiser é ter ele na ponta do dedo molho. Azale o dedo. E dedo, a utilidade do dedo.